Por que você partiu? Quem foi que te feriu? O que aconteceu? Por que você fugiu? Seus sonhos destruiu, se afastando de Deus. Agora ouvi dizer que vives a sofrer em total solidão. Mas quero te dizer, se hoje você crer, Deus te dará perdão. Tua vida vai mudar e de novo sorrirás, serás feliz então. Se queres renascer, pra Cristo volta já, abre o teu coração. Agora ouvi dizer que vives a sofrer em total solidão. Mas quero te dizer, se hoje você crer, Deus te dará perdão. Tua vida vai mudar e de novo sorrirás, serás feliz então. Se queres renascer, pra Cristo volta já, abre o teu coração. Volte e não rejeite Cristo desse jeito. Só Ele pode te dar o direito, direito de uma nova chance então.